do que um indivíduo sair da matéria e produzir 30 trilhões de células para cada copa nesses 6 bilhões e 700 milhões de habitantes na Terra. Seu corpo tem, para suprimir as necessidades dessas células, 150 mil quilômetros de tubos. Às vezes chamamos de vasos, não sei porque chamam de vasos, sanguíneos. Talvez porque os tubos são muito pequeninos. Imagina juntar todos os tubos do seu corpo e dar 3 voltas ao mundo. Tem que ser inteligente para fazer um tubo desse tamanho. E que chegue a todas aquelas células, porque se as células não receberem esse suprimento, oxigênio, combustível, proteína e tudo que precisa, você vai morrer, e vai morrer bem rapidinho. Aliás, furar seu coração com uma bala é só porque para de bombear esse sangue através desses tubozinhos tão fininhos. Inteligência, meus irmãos, a capacidade de Deus criar um corpo com sistemas tão complicados como esse seu corpo, que é que faz com que essas células venham descarregar nesse corrente sanguíneo aquele carbono dióxido, passar pelos pulmões, descarregar lá, sair pelo seu nariz, você pega o oxigênio, passa de lá, deposita para que essa célula continue vivendo. Glória a Deus, porque se eu parar, vai morrer. Essa inteligência. A inteligência humana é tremenda. Para fazer uma máquina dessa, para fazer um computador, para fazer um carro que funcione, queridos irmãos, precisa pensar em todos os problemas. Deus já pensou, de maneira que você poder chegar aqui esta noite e fazer o que você pretende fazer amanhã, que o próprio carro não pode fazer. Coitado do carro, não pode imaginar nada. Você pode, porque você foi criado à imagem de Deus. Inteligência é tremendamente importante, porque Deus espera, quando Ele usa esta frase, aquilo que é claramente visto, que você poderia calcular, que por trás desse corpo tem uma pessoa inteligente chamada Deus. O próprio Einstein entendeu isso. E qualquer pessoa que não tenha assim um desejo forte de não crer, teria que chegar a essa conclusão. Deus não somente existe, mas Ele é muito inteligente. Segundo lugar, seu eterno poder. Talvez Paulo poderia ter usado a palavra seu infinito poder. Porque esse sol que está esquentando-nos dia após dia, ano após ano, durante toda a minha vida, aquele mesmo sol ficou brilhando e gastando, quem calcula, não sei, 200 mil bombas atômicas explodindo a cada segundo. Então pense, queridos irmãos, ainda que nós não estamos sentindo o sol diretamente agora, porque está brilhando lá na China, Japão e outra parte do mundo, que essa quantidade de bombas atômicas explodindo a cada segundo dá uns bilhões a cada minuto. E quantos milhões a cada hora? E este dia que passou agora, já pararam para pensar quanta energia saiu dessa bola de fogo a 150 milhões de quilômetros distante da gente? Perfeitamente situada para dar-nos uma pequena fração do calor que sai desse sol. A segunda lei da termodinâmica é muito interessante, porque ela diz que energia que gasta não volta mais. Aquilo que você gastou essa noite para chegar aqui no seu carro, se veio de carro ou a pé, não importa, essa energia nunca se capta novamente. Então, essa energia que está fluindo do sol nunca mais vai se poder recuperar. Isso nos leva a fazer uma pergunta. Quando é que o sol começou a gastar essa energia? Você enche o tanque do seu carro e você tem um certo número de quilômetros de andar e vai parar. Mas você tem que começar enchendo o tanque. Esse sol ficou cheio de energia atômica. E essa energia vai acabar um dia. Ninguém que sabe alguma coisa sobre astronomia vai pensar que o sol vai brilhar para sempre. Isso é simplesmente impossível, porque contradiz uma das leis mais seguras do universo. A segunda lei da dinâmica, de termodinâmica. Portanto, que poder criou esse sol? Foi criado, ninguém pode duvidar, a não ser que eles queiram dizer, eu não vou crer, mesmo que seja verdade. É suprimir a verdade. O sol começou a brilhar um dia, vai parar de brilhar outro dia, e nós somos os beneficiados porque brilhou aqui hoje. No dia que esse sol parar de brilhar, a humanidade fatalmente vai morrer. Não tem nenhuma maneira de sobreviver sem aquele sol. Mas como se fosse coisa pequena, Deus simplesmente jogou em nossa galáxia mais uns 100 bilhões de sóis, alguns deles muito maiores do que nosso Sol. 100 bilhões. Isto é 15 vezes, 14 vezes mais estrelas, sóis, do que tem pessoas no universo todo. Pessoas com corpo, claro, eu não sei quantos anjos tem. Tenta imaginar o poder de Deus para jogar tanta energia no universo. Cada um daqueles sóis jogando energia a 200 mil bombas atômicas a cada segundo. Por isso que Paulo diz, seu eterno poder. Porque quando se gasta toda a energia desta galáxia, que nós fazemos uma pequenina parte, Deus tem poder para fazer tudo de novo. Novos céus e nova terra. E fazer com quanta energia de Deus? Uma palavra. E refazer o universo. E se isso não fosse coisa importante, esse telescópio Hubble que está jogando, que está virando em volta, está nos rodeando, vai mostrando que este universo, antes de chegar no fim do universo, tem mais 100 bilhões de galáxias. Os irmãos não podem imaginar o que é isso. 100 bilhões de galáxias com mais 100 bilhões de estrelas cada, multiplica e vai dar o que? Um astrônomo disse que o número de estrelas é comparável ao número de grãos de areia de todas as praias, não do Brasil, do mundo inteiro. E quem foi lá para Porto Seguro, pegou um pouquinho dessa areia, vai saber que tem muitos grãos de areia nas praias brasileiras. E o Brasil é uma pequena parte deste mundo. Tem um país neste mundo que tem 13 mil ilhas, 13 mil ilhas rodeadas por mar e muitas praias. Meus irmãos, Deus é grande demais. e não glorificá-lo é aquilo que produz a ira de Deus. Deus está irado com esta cidade, está irado com São Paulo, está irado com esses professores que estão ensinando que por trás destas glórias da criação, da biologia, da criação deste mundo, seu eterno poder, não é motivo para nós glorificarmos esse Criador. Até tem ateus. Eu quero saber, meu amigo ateu, como é que as coisas chegaram a existir? Não tem explicação nenhuma. Porque eterno não são. Terceiro, a natureza divina. A palavra do original, deidade. Natureza divina. E que é essa natureza divina? A natureza divina corresponde àquilo que dentro de nós chamamos de consciência do certo e errado. Aquilo que é absoluto, como a matemática, 2 e 2 fazem 4, seja no céu ou no inferno, é um número absoluto. Certo e errado também é absoluto, tal como as leis do universo. Tem essa famosa lei da gravidade. Um dos nossos alunos um dia falou para seu pai: eu vou lá buscar os óculos, lá no centro da cidade. Próxima notícia, policial chamando, que ele tinha pulado lá do prédio Itália, no centro de São Paulo, lá para a avenida embaixo, mais de 40 andares. Pergunto, essa lei que matou esse rapaz é uma lei que poderia ter sido burlado? Ele poderia ter orado muito, jejuado, eu vou pular, mas eu quero jejuar, eu não quero morrer, eu quero só chegar lá embaixo bem. Manda um anjo. Deus não mandou. Deus não mandou. Um dos meus amigos, pastor em Curitiba, não sei como ele podia ter pegado esse fio. Pegou o fio e morreu instantaneamente. Estava carregada da força, graças a Deus, controlada, que está nos iluminando aqui esta noite. Por que que esse homem de Deus, homem que foi muito usado por Deus, por que que ele tem que morrer? Simplesmente porque pegou esse fio. Porque não ocorreu um milagre. Se alguém sabe a resposta, depois me fale. Mas todos nós sabemos que se eu subir no prédio de 20 andares e pular, eu vou sofrer consequências. O que que a deidade de Deus convence a gente? Que toda causa tem um efeito. Toda causa. Se você toma veneno, espera morrer. Se você pula, espera se machucar. Se você põe a mão no fogo, espera a consequência. E logo as crianças vão aprendendo que este universo tem certas leis que não perdoam. Isso é importante para todos nós aprendermos. Leis que não perdoam. Se nós imaginarmos que Deus, na sua grandeza, sua inteligência, se tudo que ele fez, que nós podemos tratar como se não tem importância estas leis, os irmãos sabem que vamos sofrer as consequências. E o resultado na história é de exemplos inúmeros, milhares de exemplos, de como causas produzem efeitos. Especialmente a causa de não se preocupar com certo e errado. Não importa, deixa a criança pular se quiser do prédio. Não, essa é uma lei. Mas a lei de brincar com fogo, de drogas e não sofrer as consequências, deixa ele brincar. É uma experiência. Como se não importasse. O que a secularização da nossa sociedade ocidental, Europa, Estados Unidos, Canadá, mundo ocidental, inclusive o Brasil, que a secularização está ensinando? Que certo e errado é relativo. Você escolhe para si mesmo o que é certo para você. Crê naquilo que você acha interessante crer. E se você não quer crer, eu vou crer no que eu creio. Pode ser em Buda, pode ser crer num daqueles deuses hindus, mas eu vou crer o que eu quero crer. Meu amigo, você está descuidando de uma das leis do